Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessões de audio-hipnose é sempre assim, de 8 em 8 dias, na Radar. O Em Transe é conduzido por Ricardo Mariano nos 30 minutos iniciais. A última parte é apresentada e realizada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com a banda sonora da responsabilidade dos Tindersticks para uma exposição permanente, inaugurada no Flanders Fields Museum, uma homenagem emocionante e muito poética à cidade de Ypres, ela que foi devastada nos tempos da Primeira Guerra Mundial. Vamos abrir a primeira parte do Em Transe de hoje com Whispering Guns, Parts 1, 2 and 3, pelos Tindersticks, banda sonora de Ypres. Boa noite, bem-vindos. primeiros minutos do Em Transe com a música dos Tindersticks, sem as palavras e a voz de Stuart Staples, banda sonora de Ebre, e depois faz 10 anos. 10 anos que foi editado Vanas, talvez o disco mais icónico do austríaco Christian Vanas, ele que manipula as guitarras de uma forma extraordinária, enlaçando-as com sons extraídos de um laptop, e seguimos imediatamente Point of It All. Nova-iorquino David Moore. Ele é um pianista, faz uma abordagem minimalista aos sons que podem sair do seu piano. Um deles chama-se Police, 5 vezes Police. No último, Tomorrow Was the Golden Age de Nova York, o projeto Bing & Ruth. Terminamos com a música de Federico Albanese, um pianista que se estreou pela Dana Valley Records com o disco The Houseboat and the Moon. Agora recria, juntamente com alguns companheiros de editor, alguns dos temas desse disco. Um deles chama-se Queen and Wonder e tem a remistura de Franz Kehrmann. Federico Albanese, e no final desta primeira parte do Em Transe, continuamos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. últimos minutos desta emissão de Em Transe com o novo álbum, instrumental por sinal, do projeto de Alex Zhang Hungtai, os Dirty Beaches. Alex Hungtai, que tem passado os últimos anos por entre Berlim e Lisboa. Não sendo um habitué por estas paragens, é possível ler através da crítica que este álbum acaba por ser o corolário e uma proximidade que o seu som sempre apresentou junto dos territórios mais ligados ao avant-garde. Agora, mais um tema de Soused, Scott Walker com os Sun. Fire and necklace, bump the beacon, what's garroted, bump the beacon, blood be salted, bump the beacon, bump the beacon, bump the beacon, walk nail to cross, bump the beacon, could not give toss, bump the beacon, did not feel lost, bump the beacon, bump the beacon. Miss the trees, won't miss the trees. Miss the bees, won't miss the bees. The leaping like a river dancer's nuts. The stuttering like a tapir nauseous futz. Miss the wind, so no banner snapping. Miss the ashes, we grab the Wednesday. Miss the sun, welding skin to armor. Custodiant migremus, custodiant migremus, custodiant migremus, custodiant migremus. Rarus dolor, bump of leaking. Inquietum dolor, bump the beacon. Peccatrica dolor, bump the beacon. Bump the beacon. Bump the beacon. What is not heard? Shout the moonlight. Leave us night night. Bump the beacon. Bump the beacon. Bump the beacon. Thank you. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com os Dirty Beaches, ainda com Scott Walker e Sun, mais um tema para Soused, uma parceria perfeita entre a veterana voz e as sombrias guitarras. Ainda novo destaque para Pharmacon, Bestial Burden. Este álbum é a merecer aqui mais um destaque nestas emissões de Em Transe. E terminamos a emissão de hoje com o regresso à obra de Gabriel Salomon, ele que forma com Pete Swanson os Yellow Swans e cujo trabalho está mais ligado à sonorização de peças de dança. Aqui uma nova série, chama-se Movement Building, um trabalho que anda à volta de drones minimalistas, percussão polivocal e ainda acordes de guitarra, tudo para atingir um abrasivo ruído. É o fim então desta emissão de hoje de Em Transe. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Voltamos para a próxima semana. Em Transe sempre às terças à 1 da manhã. Repete aos domingos às 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.